você se entrega, que você espera. Mas não dá, não dá, não dá. Quando eu te vejo, imagino ela. Quando faço amor, faço pensando nela. Implorei pro meu coração te aceitar, mas tem um amor velho que não deixa o novo amor entrar. Que você espera, que swing gostoso, ha! Mas não dá, não dá, não dá. Quando eu te vejo, imagino ela. Quando faço amor, faço pensando nela. Implorei pro meu coração te aceitar, mas tem um amor velho que não deixa um novo amor entrar. Esquecer ela de vez.